Marcas circulares profundas e rasgos paralelos marcam a pele cinzenta de um cachalote macho recém-emergido. As feridas ainda sangram levemente após um mergulho de quase 2 horas de duração. O que vive na escuridão antártica capaz de ferir predadores de 40 toneladas? Os registros biológicos e as raras capturas revelam um invertebrado maciço armado com ganchos ósseos rotativos. O Oceano Austral esconde planícies submersas sob camadas espessas de gelo marinho flutuante. Nessas águas ao redor da Antártica, a temperatura cai constantemente abaixo de 0 graus. A pressão na zona batipelágica ultrapassa 200 atmosferas de força contínua e invisível. Nenhum navio de pesquisa consegue monitorar ativamente essa região de forma contínua e visual. Por séculos, marinheiros nórdicos relataram tentáculos imensos emergindo das ondas e quebrando cascos de madeira. A ciência moderna descartou o monstro mitológico que arrastava galeões inteiros para o fundo do mar. Mas a biologia marinha encontrou algo fisicamente mais robusto e incomum que a própria lenda. O predador real não sobe à superfície iluminada para caçar embarcações humanas. Ele aguarda na coluna de água profunda onde a luz solar falha completamente em penetrar. As primeiras evidências de seu tamanho colossal não vieram de observações diretas em seu habitat natural. Elas foram extraídas violentamente do estômago de mamíferos marinhos caçados durante o século XX. Esses fragmentos de tecido muscular denso foram isolados pela primeira vez no ano de 1925. Biólogos analisavam o conteúdo estomacal de um cachalote abatido comercialmente perto das Ilhas Malvinas. Lá dentro, encontraram 2 braços imensos, grossos, e apenas parcialmente digeridos pelo ácido estomacal. O zoólogo britânico Guy Robson examinou os restos e documentou uma anomalia estrutural grave. Eles claramente não pertenciam à lula gigante comum, conhecida pelos cientistas como Arctoides dux. A anatomia era estruturalmente diferente. Os braços eram mais curtos, porém incrivelmente maciços e pesados. A nova espécie foi formalmente nomeada Mesonictoides hamiltonii, a esquiva lula colossal. A confusão entre as 2 espécies gigantes domina a percepção pública até os dias de hoje. A lula gigante possui tentáculos muito longos e finos, alcançando até 12 metros de comprimento total. Mas a lula colossal tem um manto muito mais largo, espesso e hidrodinamicamente denso. Ela detém o título absoluto de invertebrado mais pesado já documentado no nosso planeta. Um único espécime adulto facilmente pode ultrapassar 500 quilos de puro músculo e tecido cartilaginoso. O habitat dessa criatura é estritamente restrito às águas gélidas da corrente circumpolar antártica. Nessa região incrivelmente remota, as correntes profundas isolam o ecossistema abissal de todo o resto dos oceanos globais. A biologia extrema desse animal foi inteiramente moldada por temperaturas que beiram o ponto de congelamento. E para caçar com sucesso nesse ambiente de privação extrema, ele desenvolveu uma adaptação sensorial única. Essa adaptação sensorial começa por 2 olhos globulares que atingem o tamanho de calotas de pneu humano. Com quase 30 centímetros de diâmetro, são os maiores órgãos visuais já documentados no reino animal. Eles ficam posicionados estrategicamente nas laterais de uma cabeça cônica e de coloração avermelhada escura. A 2.000 metros de profundidade, a visão convencional não serve para focar em formas ou contornos nítidos. A coluna de água densa absorve quase toda a radiação solar logo nos primeiros 200 metros de descida. Os olhos gigantes da lula colossal funcionam como detectores de fótons altamente sensíveis e direcionados. Eles captam o brilho bioluminescente sutil de pequenos organismos perturbados na água fria e escura. Cada olho possui órgãos emissores de luz, chamados fotóforos, instalados logo atrás da retina. Esses fotóforos agem como faróis biológicos embutidos, iluminando presas que tentam se esconder no breu. Quando uma merluza negra nada rapidamente pela escuridão, ela agita o plâncton ominoso ao seu redor. A lula percebe esse minúsculo rastro brilhante a mais de 120 metros de distância. A anatomia robusta ao redor dos olhos sugere um predador letal e altamente equipado para o abate. A lula possui um bico córneo extremamente afiado, mecanicamente semelhante ao de um papagaio, mas gigantesco. Esse bico escuro é forte o suficiente para partir a espinha dorsal de peixes de 2 metros. Com essas armas físicas brutais, a dedução lógica dos primeiros pesquisadores apontava para um predador ativo, alguém que persegue implacavelmente suas presas pelo vasto e vazio abismo antártico. Mas as leituras metabólicas do tecido muscular sugerem um comportamento completamente diferente do esperado. Como um invertebrado de 1/2 tonelada domina o abismo glacial quase sem consumir oxigênio? A resposta biológica está na temperatura extrema da água e no altíssimo custo da energia no fundo. No oceano profundo e polar, nadar rápido exige calorias que são extremamente raras de encontrar e repor. A lula gigante é ativa e patrulha correntes profundas, mas a lula colossal é o seu oposto exato. Ela é um predador de emboscada letárgico, projetado pela evolução para flutuar de forma quase imóvel. O corpo maciço da lula colossal contém grandes quantidades de uma solução química de cloreto de amônia. Essa substância é significativamente mais leve do que a água salgada e densa do mar Antártico. Ela funciona como um colete salva-vidas interno e permanente para a criatura gigante. A lula não precisa gastar energia muscular nadando ativamente para se manter na mesma profundidade. Ela simplesmente paira na escuridão absoluta, com a cabeça voltada para baixo e os tentáculos estendidos. O animal pode esperar dias ou até meses sem mover um só músculo de seu manto espesso. Seu metabolismo basal é tão incrivelmente lento que um peixe grande pode sustentá-la por meses seguidos. É uma estratégia de caça baseada na paciência absoluta e na conservação máxima do oxigênio celular. O silêncio reina intacto até que algo toque a rede de braços suspensos na água acrílida. Essa rede de braços suspensos esconde ganchos ósseos afiados que substituem as ventosas comuns das outras espécies. No ano de 2007, o navio pesqueiro Sun Aspiring operava nas águas remotas do Mar de Ross, na Antártica. A tripulação puxava uma linha de espinhel profundo, içando grandes merluzas negras das águas geladas antárticas. Agarrada firmemente a um dos peixes fisgados na linha, emergiu uma lula colossal fêmea, quase totalmente intacta, e a tripulação precisou de 2 horas tensas e uma rede de carga para içar o animal para o convés. O espécime pesava exatos 495 quilos na balança industrial do navio. Foi a primeira vez na história que a ciência conseguiu recuperar o animal completo, fresco e não digerido. O corpo foi congelado a bordo e levado para o Museu Te Papa Tongarewa, na Nova Zelândia. O descongelamento lento permitiu que os biólogos examinassem a verdadeira natureza de suas armas de caça. A lula gigante comum captura suas presas usando ventosas circulares forradas com pequenos anéis de quitina nos braços. A lula colossal possui fileiras de ganchos espessos em forma de garra de felino ao longo dos braços. Muitos desses afiados ganchos não são fixos no tecido. Eles giram livremente em 360 graus. Quando o tentáculo alcança uma presa escorregadia, os ganchos penetram profundamente e travam na carne da vítima. Quanto mais o peixe se debate para fugir, mais fundo as garras rotativas se enterram no músculo. Esses mesmos ganchos são a única defesa primária contra os cachalotes que mergulham fundo para caçá-las. O impacto violento entre os dois gigantes acontece muito além do alcance de qualquer câmera humana. Os ganchos rotativos preservados nos museus respondem à pergunta que as cicatrizes levantaram na superfície do oceano. O que vive na escuridão antártica não é um monstro mitológico caçador de navios de madeira. É um predador de emboscada silencioso, armado com garras giratórias e bicos córneos esmagadores. A lula gigante não caça os cachalotes ativamente. Ela é, na verdade, a presa preferida e caçada por eles. Os cachalotes usam cliques de sonar incrivelmente altos para encontrar e atordoar a lula no escuro. As marcas circulares e os rasgos paralelos na pele espessa das baleias são registros de uma resistência física. São a prova concreta de uma tentativa desesperada do invertebrado de rasgar o rosto do mamífero gigante. A biologia tática da lula colossal mostra que a realidade abissal supera amplamente o mito do Kraken. É uma guerra de sobrevivência travada em silêncio absoluto a 2.000 metros de profundidade. No nosso próximo episódio, investigaremos Granelede, o polvo abissal que jejua 4 anos cuidando dos ovos até morrer. Uma prova extrema de resistência biológica no assoalho oceânico profundo. Os ganchos afiados permanecem suspensos na coluna de água gélida, aguardando pacientemente no escuro total.